Muito fácil ver alguém impaciente, armado, procurando paz e respeito, mas tu chega errado. Será que tudo isso é necessário? Ladrão, bandeira branca na mão e o ferro guardado no armário. Ah, maluco, esse seu falso idealismo não me convence mais. Esse papo de que você é a favor da paz fica parado, marcando hora, feito relógio de parede. O teu olhar macabro retratando a sua sede de justiça. Tô te marcando há um tempão, a cortina de fumaça e teu karma de zangão. Sei não, preste atenção. Correria tem que ser dentro dos conformes. Desatenção no momento errado causa um estrago enorme. Se fazer de consciência contra a guerra, andar armado. Se a banda, todo mundo quer um cara respeitado. Cê tá errado. Respeito se faz com pé no chão e atitude. Sem ideologias falsas e sem falsos Robin Hoods. Não que eu seja o dono da palavra, mas já foi dito aí. Aqui se faz é que se paga a ambição de se tornar o dono do pedaço. Fez a trégua de paz, se tornar estadalhaços. E as armas que te fazem o porta-voz da favela. Trará o medo e a verdade e deixará sua sequela. Bum, bum, a cena é revoltante. É que cão deitado faz otário ser gigante. Faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A polícia tá subindo o morro, aí você já viu, iu, iu, iu, invadindo, cuspindo no prato que comeu. Esse soldado é filho da favela como eu. Diz que é questão de sobrevivência, entrar para o sistema, cobrar carência, válvula de escape, tomar aquele escape. Bendito seja, vai ser o boom. Se corromper, como vai ser? Pode correr, se esconder. Será em quadro, não sou otário de esperar pra ver. E quem é que não tem medo dos clarões de luz, vermelhos e azuis? O maluco não é mais aquele, o sistema acabou com ele. Fabricaram mais um fantoche, o que pra ele foi normal. Fogo cruzado, sai, sai, sai, sai. O fardado é maioral. Quem diria que isso acontecesse? Ele dizia em ser da lei quando crescesse. E agora o maluco que era só orgulho, esperança de futuro, agora tá sozinho no escuro. Algemando, espancando, oprimindo, humilhando, matando, autorregredindo, humilhando o seu próprio povo, traidor, traidor. Judas da própria irmandade, traidor. Então siga o seu caminho tortuoso, desfigurado pelo modo de pensar monstruoso. Talvez matar a sua gente seja mais confortante. Cão deitado faz otário ser gigante. Faz otário ser gigante. Faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. A paz é bela, mas a mente é bélica. Cão deitado faz otário ser gigante. Ei, maluco, abre os olhos, já vai amanhecer. Olhe pro lado, mas um acaba de morrer. Tem alguém atrapalhando o que você planeja. Tem alguém jorrando sangue sem que você veja. Tem alguém dando troféu que você almeja. Tem alguém oferecendo a vida que você deseja. Há um palmo do nariz, a beirada e mais nada. Vai, chega mais, dê uma olhada. Só amarre suas armas, não vão te salvar. Suas balas e suas drogas só vão te derrubar. Há um passo do abismo, alguém vai te empurrar. Vestida de negro, querendo te ajudar. Cadê o ferro importante, companheiro a todo instante, quando em sua companhia te fazia um gigante. A morte contemplando, sinto toque no teu ombro. Eterno será o sono, mortal será o tombo. Esse é o nome que você sempre honrou, então me diga. Cadê você, matador, se apegando a artifícios que não podem te ajudar? O medo te cega, não consegue enxergar. Agora aí, você aí, tipo zumbi, implorando pra subir.